CD MP3 2, da pasta 21 até a pasta 43. A grande história da evolução. Pasta 21, faixa 1. Encontro 19, Selacanthus. O Concestral 19, talvez o nosso 190 milionésimo avô, viveu por volta de 425 milhões de anos atrás, quando as plantas estavam colonizando a terra firme e os recifes de coral se expandiram no mar. Nesse encontro, deparamos com um dos mais esparsos e tênues grupos de peregrinos dessa história. Conhecemos apenas um gênero de selacanto hoje vivo e sua descoberta causou uma surpresa fenomenal. O episódio foi bem descrito por Keith Thompson em seu livro Life in Fossil: The Story of the Coelacanth. Os selacantos eram bem conhecidos no registro fóssil, mas pensava-se que eles haviam extinguido antes dos dinossauros. Então, para espanto de todos, eis que um selacanto vivo aparece na rede de arrasto de um pescador sul-africano em 1938. Por sorte, o capitão Harry Golson, que estava ao leme do Nerita, era amigo de Marjorie Courtney Latimer, a jovem entusiástica curadora do East London Museum. Golson costumava separar achados interessantes para ela, e em 22 de dezembro de 1938, ele telefonou a Marjorie dizendo que encontrara algo. Ela foi até o cais. Um velho escocês da tripulação mostrou-lhe uma variada coleção de peixes descartados que a princípio não pareceram interessantes. Estava prestes a ir embora, conta ela, quando, abre aspas, vi uma nadadeira azul e, ao puxar o peixe, apareceu o peixe mais bonito que eu já vira. Tinha 1,5 metros de comprimento e a pele azul malvácea com manchas prateadas iridescentes, fecha aspas. Ela fez um desenho do peixe e mandou para o principal ictiologista da África do Sul, Dr. J. L. B. Smith. Ele ficou pasmo. Nem se eu visse um dinossauro andando pela rua teria ficado tão surpreso. Infelizmente, por razões insondáveis, Smith não se apressou a ir até a cena. Segundo Keith Thompson, Smith não confiou em seus conhecimentos e precisou mandar buscar um certo livro de referência em posse do Dr. Barnard, um colega da cidade do Cabo. Smith confessou hesitantemente seu segredo a Barnard, que logo se mostrou cético. Aparentemente, semanas se passaram antes de Smith resolver sair a East London e ver o peixe. Nesse meio tempo, a pobre senhorita Courtney Latimer estava às voltas com a fétida deterioração do seu achado. Como ele era grande demais para caber em um vidro com formalina, ela o envolveu em tecidos embebidos nessa substância. E isso não era adequado para evitar a deterioração, e ela acabou sendo forçada a mandar empalhá-lo. E foi nessa forma que Smith finalmente o viu. Selacanto, sim, por Deus, eu viera preparado, mas aquela primeira visão me atingiu como uma rajada incandescente e eu me pus a tremer, atordoado, o corpo formigando. Fiquei ali petrificado. Esqueci de tudo mais e então, quase com medo, me aproximei, toquei-o, afaguei-o enquanto minha mulher observava em silêncio. Só então voltou-me a fala, cujas palavras exatas eu esqueci, mas foi para dizer-lhes que era verdade mesmo. Aquele era inquestionavelmente um selacanto. Nem mesmo eu podia duvidar mais. Smith batizou de Latiméria em honra a Marjorie. Desde então foram encontrados muitos outros nas profundas águas ao redor da ilha Comoro, próximo a Madagascar, e uma segunda espécie apareceu do outro lado do Oceano Índico, na costa de Sulawesi. Hoje o gênero está minuciosamente estudado, embora não sem a acrimônia e as acusações de fraude, que coisa lamentável, mas compreensível, parecem andar juntas com descobertas raras e muito importantes.